esta praia se encontra no mar. O vento se encontra aonde soprar. As montes se encontram no rio que vem. Os montes se encontram no vale além. A luz se encontra nos raios de sol. O dia se encontra no vasto arrebol. E os astros se encontram nos caminhos seus. E eu me encontro em ti. Pureza e dulçor, o aroma se encontra no pólen da flor. O barco se encontra no porto ao volver. A vida se encontra na alma do ser. Encontra nos raios de sol. O dia se encontra no vasto arrebol. E os astros se encontram nos caminhos seus.